não vai dar pé. Você é da boemia, trocando noite por dia, e eu que nada entendo de amor. Assim que o sol vai embora, você diz que está na hora e sai debaixo do seu cobertor. Às sete aperitivo, depois por qualquer motivo, uma boate pra comemorar. Eu sou de outro ambiente, o meu patrão é exigente, e amanhã cedo eu tenho que ir trabalhar. Você é da boemia, trocando noite por dia, e eu que nada entendo de amor. Assim que o sol vai embora, você diz que está na hora e sai debaixo do seu cobertor. Vai embora, você diz que está na hora e sai debaixo do seu cobertor. Às sete aperitivo, depois por qualquer motivo, uma boate pra comemorar. Eu sou de outro ambiente, o meu patrão é exigente, e amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Por isso naquela base não vai dar.